Eu dizer-lhe diferente. Achando que ainda existe sentimento aqui. Não é porque tô vendo seus stories que eu não te esqueci. Pode beber, pode beijar, sair com as amigas e se divertir. Também tô no rolê, voltando pra gerar. Te liguei só pra dizer que tô nem aí. De você só tem duas coisas que eu quero: sua boquinha e o resto. Sua boquinha e o resto. De você só tem duas coisas que eu quero: sua boquinha e o resto. Sua boquinha e o resto. Tirando isso eu nem te quero. Então Maridina, Portal Lula Rocha. Achando que ainda existe sentimento aqui. Não é porque tô vendo seus stories que eu não te esqueci.